no jardim da princesa, no pátio do varandão. Tem muitos pássaros bonitos presos em um gaiolão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão. Quem quiser ver belos pássaros, vá no Museu de Belém. Diferente uns dos outros, que só na mata é que tem. Mas se você não conhece, eu acho bom e também. Para ficar sabendo e querer bem. Mas se você não conhece, eu acho bom e também. Para ficar sabendo e querer bem. Lá no Jardim da Princesa, no pátio do varandão, tem muito pássaro bonito preso em um gaiolão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão. Tem muitos pássaros que andam, parece que vai à praça. Uns cantam, outros assoviam e já outros acham graça. Tem deles de médio porte, deles parece de raça. E nós temos a boniteza da garça. Tem deles de médio porte, deles parece de raça. E nós temos a boniteza da garça. Tudo é da natureza e para o homem ficou. Tem a terra e as águas, foi Jesus que separou. Tem ave que é feroz, com diferença de cor. E o pássaro, o irapuru, é traidor. Tem ave que é feroz, com diferença de cor. E o pássaro, o irapuru, é traidor. Lá no jardim da princesa, no pátio do varandão, tem muito pássaro bonito preso em um gaiolão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão. Tem sabiá verdadeiro, canário e corrupião. E o galo de Campina é campeão.